é de Rolex, ó. Tá ligado aquelas amigas, aquelas minas interesseiras? Eu dou nome pra elas, papai. Kelly, por exemplo, quer lhe roubar. Elas querem roubar tudo que você tem na vida. Elas têm a mania de perguntar: quantos seguidores você tem no Insta? Onde você mora? Você tem carro? Qual o seu carro? Qual o seu signo? Fala que seu signo é transariano, papai. Ai! Solta o solo, solta o solo, solta o solo, vai. De Rolex no comando. E fala muito e interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. E fala muito e interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada pro favelado, mas não cola na favela aqui. Aqui pra ela, ó. Quer ser bancada pro favelado, mas não cola na favela, ó. Aqui pra ela aqui. Só cola em baile de patricinha, mas quer escontar Mandela, ó. Aqui pra ela, vai. Solta o solo, violino, vai. Ei, amiga interesseira. É de Rolex, ó. E fala muito e interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira, vá. E fala muito e interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada pro favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Quer ser bancada pro favelado, mas não cola na favela, ó. Ó, aqui pra ela aqui. Só cola em baile de patricinha, mas só quer escutar a Mandela, ó. Ó, aqui pra ela, vai. Solta o solo, solta o solo, solta o solo, vai. Ei, amiga interesseira. É diferente.